Salvador, bom dia. Oxa, né? 61-62, fico Uno, agora possível, cópia São Paulo, Barulhos 380. Bom dia, Xané 6251, tenho pré-aprovado 360, copia ou aguarda? Copia, 6251, Oxané. Oxané 6251, Guarulhos, aprovado nível 360, decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda, após direto bridge, intercepta o Zulu no meio e até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano. Transponder 5102, controle 1208. Gente, para São Paulo, 160 está autorizado. Decola da pista 10, curso na direita, da El, Leda, Bridge, Bridge, até para os pontos do no meio, até o Bravo Hotel Zulu, após a ordem conforme o plano. Transponder 5102, o código, frequência do controle de saída 120.8, o Chané 6251. Como está na posição de número na remota 1-6-6251. Chané 6251, correto, chame pronto. Na pronta 6251. solo Salvador é hoje, né? Meia 251 está na rota no 3, está na rota. Libre Nacional, chame táxi, 6251. Chama táxi, chame a 6251. Chané 6251, no pátio Índia, no ponto espera, chame turno 895, ajuste no 0 no 2. Bom dia, Torre de Salvador, Oxané 625, no ponto espera no zero, pronto. Bom dia, Oxané, autorizado, linha de colapso G10, 040 graus, 02 nós. Sim, decola, pistão no zero, Oxané 625.